Meu nome é Severino, não tem outro de pia. Como há muitos Severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa Seis Maria. Sempre pensara em ir caminho do mar. Para os bichos e rios, nascer já é caminhar. Eu não sei o que os rios têm de homem do mar. Sei que se sente o mesmo e exigente chamar. Eu já nasci descendo a serra que se diz do Jacarará, entre caraibeiras de que só sei por ouvir contar. Pois também, como gente, não consigo me lembrar dessas primeiras léguas de meu caminhar. Desde tudo que lembro, lembro-me bem de que baixava entre terras de sede que das margens me vigiavam. Rio menino, eu temia aquela grande sede de palha, grande sede sem fundo que águas meninas cobiçava. Por isso é que ao descer, caminho de pedras eu buscava, que não leito de areia com suas bocas multiplicadas. Por trás do que me lembro, ouvi de uma terra desertada, vaziada, não vazia, mais que seca, calcinada, de onde tudo fugia, onde só pedra que ficava, pedras e poucos homens com raízes de pedra ou de cabra. Lá o céu perdia as nuvens, derradeiras de suas aves, as árvores, a sombra que nelas já não pousava. Tudo o que não fugia, gaviões, urubus, plantas bravas, a terra devastada, ainda mais fundo devastava. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria e a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria e a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. penas a matéria, a vida era tão fina. E éramos olharmos intacta, retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina. E éramos olharmos intacta, retina, a cajuína cristalina em Teresina. Radio 25, monsieur 25 heures par jour. Súbito me encantou a moça em contraluz. Arrisquei perguntar: quem és? Mas fraquejou a voz. Sem jeito eu lhe pegava as mãos, como quem desatasse um nó. Soprei seu rosto sem pensar, e o rosto se desfez em pó. Por encanto voltou, cantando a meia voz. Súbito perguntei: quem és? Mas oscilou a luz, fugia devagar de mim. E quando a segurei, gemeu. O seu vestido se partiu, e o rosto já não era o seu. Há de haver algum lugar, um confuso casarão, onde os sonhos serão reais e a vida não. Por ali reinaria meu bem, com seus risos, seus ais, sua teia, e uma cama onde a noite sonhasse comigo, talvez. Um lugar deve existir, uma espécie de bazar, onde os sonhos extraviados vão parar. Entre escadas que fogem dos pés e relógios que rodam pra trás, se eu pudesse encontrar meu amor

dans ses plus beaux atouts, ses yeux brillent et ses cheveux bruns s'éparpillent sur le sable fin. Et nous jouons au jeu d'Adam et Ève, jeu facile qu'ils nous ont appris. Qu'harmonie, c'est le paradis. Verdade, como negar essa linda emoção Establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Avenida colorida, a Portela faz seu carnaval. Lendas e mistérios da Amazônia, cantamos neste samba original. Dizem que os astros se amaram e não puderam se casar. A lua apaixonada chorou tanto

vencer, vir, mas venci fantasia que da noite pro dia você não vai crescer. Meus apelos, vou te envolver nos cabelos, vem perder-te em meus braços, pelo amor de Deus, vi que eu te quero fraco, vi que eu te quero. Te quero todo meu. Ah, eu quero te dizer um instante de te ver. Custou tanto penar, não vou me arrepender. Te convencer que eu vim pra não morrer de tanto te esperar. Eu quero te contar das chuvas que apanhei, das noites que varei no escuro a te buscar. Eu quero te mostrar as marcas que ganhei nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus. E agora que cheguei, eu quero a recompensa, eu quero a prenda imensa dos carinhos teus. A felicidade voltou pra mim, sem perceber, sem suspeitar. O meu coração deixou você surgir, e como despertar depois de um sonho mau, eu vi o amor sorrindo em seu olhar. E a beleza da ternura de sentir você chegou sem correr, bem devagar. Amor velho que se perde, sai correndo pra outro ninho. Amor novo que se ganha, vem sem pressa, vem mansinho. Sem correr, bem devagar, a felicidade voltou pra mim. Sem perceber, sem suspeitar, o meu coração deixou você surgir. E como despertar depois de um sonho mau, eu vi o amor sorrindo em seu olhar. E a beleza da ternura de sentir você

moça preta do Curuzu. Beleza pura, federação. Beleza pura, boca do rio. Beleza pura, dinheiro não. Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar toda a trama da trança, trança do cabelo. Conchas do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo. Toda minúcia, toda delícia. Não me amarra dinheiro, não, mas elegância. Não me amarra dinheiro, não, mas a cultura, dinheiro não. A pele escura, dinheiro não. A carne dura, dinheiro não. Moço lindo do Badauê, beleza pura do Leaie. Beleza pura, dinheiro é. Beleza pura, dinheiro não. Dentro daquele turbante do filho de Gandhi, é o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar a fina palha da costa e que tudo se transe. Todos os búzios, todos os ósseos. Não me amarra dinheiro não, mas os mistérios. No teu corpo, feito tatuagem, que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Quero brincar no teu corpo, feito bailarina, que logo se alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. Nos músculos exaustos do teu braço repousa frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. Quero pesar feito cruz nas tuas costas, que te retalha em postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada frio, ferro e fogo em carne viva.